Peguei os trocados que você deixou, depositei numa conta chamada amor. Rendeu, multiplicou, meu coração lucrou. É, por quantas vezes te avisei pra valorizar o que tinha na mão. Não soube investir e me perdeu. Tá com saldo negativo de decepção. Depositei meu coração no abraço certo. Tô dispensando investimento incerto. Você errou demais, demais. Depositei meu coração no abraço certo. Tô dispensando investimento incerto. Saquei você, não rende mais. Investir e me perdeu. Tá com saldo negativo de decepção. Depositei meu coração no abraço certo. Tô dispensando investimento incerto. Você errou demais, demais. Depositei meu coração no abraço certo. Tô dispensando você, não rende mais. Depositei meu coração no abraço certo. Tô dispensando investimento incerto. Você errou demais, demais. Depositei meu coração no abraço certo. Tô dispensando investimento incerto. Saquei você, não rende mais.